Rádio Globo. 29. Sintonia do sucesso. Sintonia do sucesso. O que eu sinto por ti é ternura e paixão. Você me faz sentir o que é no meu coração. Tanto amor, tanto amor. Muito bem, essa é a faixa número 1 do CD Menina Bonita e essa é a faixa título do CD, exatamente Menina Bonita, com Maria Clara. Faixa número 13, a última faixa que fecha aqui o CD de Maria Clara, Wood River. Meio-dia e 46, a gente já volta. Rádio Globo, 1150, Wood River. Pensando em oferecer uma conta de energia mais acessível, o governo de Minas isenta o ICMS para mais da metade das 5 milhões de famílias atendidas pela CEMIG. O governo federal também reduziu as tarifas de energia elétrica. E agora, só falta você fazer a sua parte para deixar a sua conta mais barata. Não deixe a TV ou o monitor do computador ligados quando não estiver usando. Faz bem para o bolso e para o meio ambiente. CEMIG e Governo de Minas. Faça como mais de 130 mil pessoas. Baixe o aplicativo da Rádio Globo no seu iPhone, iPod ou iPad e ouça a emissora onde você estiver. Ai, eu baixei, tô adorando. Baixe você também. Aposentar é muito bom, mas se você ainda não está aposentado, ligue para a Advoprev. A Advoprev vai calcular o tempo que falta para você se aposentar e vai esclarecer todas as suas dúvidas do INSS. Então não perca tempo e ligue para quem mais entende de aposentadoria. Advoprev, a sua aposentadoria esclarecida. 3295-0549. 3295-0549, 3295-0549, Advoprev. Amanhã tem Dia Mais Mulher Pernambucanas, a loja toda em até 10 vezes sem juros. Um domingo especial com tudo que você mais quer. É a loja inteira pra você. Aproveite! Blusas a partir de R$ 29,90. Chapa Gama Ceramics Infrared por apenas R$ 79,80. Travesseiro Fantasia Santista de R$ 19,90 por apenas R$ 17,90. E nas compras acima de R$ 100 você ainda ganha um presente exclusivo. Mas é só na Pernambucanas, não perca! Especial Mulheres Pernambucanas, porque eu quero sempre mais. Rádio Globo, 1150. Sintonia do sucesso. Sintonia do sucesso. Muito bem, hoje recebendo aqui Maria Clara. Beijo pra você. Outro. Ei, coisa boa. Rádio Globo. Rádio Globo 1.150.